2561, Brazilian Force. 61, line up and wait. Brazilian Force. Brazilian Air Force 2561, maintain position, you are number 2 to take off from Salvador. There is another traffic over Distrito, runway 17. Brazilian Air Force 561, maintain position. Papa Romeo, hotel Mike Victor, vento 100 graus com 0612 a nós, autorizado a decolagem de pista no 7. Com o meu hotel, Mike Victor, decolado de Salvador, 16, controle em 119.8. 119.8, grato. Serena, Brazilian Frost 2561, wind 100 degrees with 05 knots, clear takeoff runway 10. 2561, clear takeoff runway 10. Delivery Force 2561, Airborne at 17, contact now 119.8. Papa Romeu, Bravo Índio Romeu, está dentro do slot. Informo que sua decolação poderá ocorrer a partir dos 2-4. Gente, acionamento a critério, Papa Romeu, Bravo Índio Romeu, o reporte quando pronto para o táxi. Então, 24, a partir do 24 já pode decolar. Aí, a intenção de taxiar bem próximo desse horário para evitar o seu atraso. Salvador Tower, boa noite, aeroporto Palma 022. Aeroporto Palma 022, maintain holding point. Maintain holding point, runway 10, aeroporto Palma 022. Salvador, boa noite. Gol 1168, final da 10, baixado e travado. Gol 1168, entendido, baixado e travado, altímetro 10 no meia, confirma? Afirmo, 30, pouso baixado e travado, ajuste 1016, 1168. Gol 1168, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1110 graus, 0612 nós. Livre pouso na 10, gol 1168. Portugal 282, please confirm QNH. Confirm. Podia confirmar ajuste altimétrico? 1016, altimetry, sorry, 1016. Ok, 1016. Confirme autonomia e alternativa. Gente, reporta no ponto, espera taxiway, papá, altímetro no 096, Bravo, Índia Romeu. É Portugal 022, line up and wait for runway 10. Line up and wait for runway 10, Portugal 022. Confirme? Não, negativo. A frequência do solo é 1.21.1. Uno, 1.68 no solo, os 2.4. Libera e chama o solo em 1.21.1. 1.68, 2.1, graças. Portugal 022, clear takeoff runway 10, windy 110 degrees with 05 knots. Runway 10, Portugal 022. Papão meu, Bravo, Índia Romeu, pronto. Taxi via pista, reposto sobre a cabeceira, pronto. Portugal 022, airborne at 27, change your scope code to 5111. Yeah, 5111 at Portugal 022. A firm contact now 119.8. 119.8 at Portugal 022. Good night. Good night, sir. Guardião 05 na escuta da Torre Salvador? Afirma na escuta, Guardião 05. Na presente, curva na esquerda, direto pro pátio do Graé. Reposto no solo controlado, altímetro 1-0 no meia. Informo tráfego para decolar agora da pista 97. Centro do tráfego, autorizado direto pro pátio do Graé, Guardião 05. Torre Salvador, boa noite, Gol 971, no próximo ponto, espera dando zero. Gol no 971, alinha e mantém em cabeceira 1-0. Alinha e mantém em cabeceira 1-0. Bravo Índia Romeu, informa o tráfego, helicóptero, setor norte do campo, altitude 500 pés, não interfere na sua decolagem. O vento 100 graus, 05 nós, altímetro 1-0 no meio, autorizado a decolagem de piso no 7, Papa Romeu, Bravo Índia Romeu. O 971 mantém a cabeceira 1-0, aguardando para decolagem. Aguardando, 971. Torre, o Guardião 05 já livrou hoje a aproximação da 1-0, está na final do Pátio do Graça. Reporte no solo controlado, o vento 100 graus, 05 nós, Guardião 05. Reportará no solo controlado, Guardião 05. Papa Romeu, Bravo, Índia Romeu, decolador 3-1, o controle em 1-9-8, bom voo. Agora com controle em 19-8, boa noite, bom trabalho. 971, previsão de decolagem mais 3 minutos. Aguardado, 971. Guardião 05, considere no solo 3-2, frequência livre no corte, até a próxima. Graças a... Papão Romeu, Romeu, Índia Oscar. É, confirmando alternativa e autonomia? Tente, reporte quando pronto para o táxi. Nada, estamos aqui para isso. 971, 90 graus, 4 nós, agora autorizado. Autorizado, 971? Afirmo, 90 graus, 4 nós, 1016 no altitude, livre decolagem. Decolagem autorizado, 971. Voo 1971, decolado aos 3:30 minutos da 22ª hora do dia. Controle agora 12, correção, 119.8, boa viagem. 119.8, voo 1971, bom trabalho. Boa. Bom, mude a hora. Ticket 1-6-16. Táxi autorizado a partir do Parte 4, reporte para ingresso e decolagem pista 7, Romeu de Oro. Europa 083, boa noite, 9 miles on final. Zero 3, the traffic site, check landing gear, wind is 110 degrees, 06 knots, in age 1016. You are clear to land runway 10. Clear to land runway 10, Europa 083. O Juliette Serra Tango chamou para o acionamento, confere? Acionamento autorizado, reporte para o táxi a partir do pátio 5 em frente ele está. Então ingresse aí à sua esquerda para a cabeceira 07, após alinhado e pronto. Serra Juliette, acionamento autorizado após para o táxi. Tá, Romeu, Índia Oscar, tráfego passando agora o eixo 1735, o tipo de equipamento é a Bosta 330. O vento é 100 graus, com meia dúzia de nós. Fique atento à possível estela, quando pronto, decolagem a autorizada. Agora fazer a entrega da grata 4-3, calma, grado 1-1, decimal 1. 1-1, decimal 1, no repasse, mestre. Papa Romeo, Romeo, Índia Oscar, decolado aos 4-4, controle 1-1-9, decimal 8, boa viagem. 1-9-8, obrigado pela ajuda, bom dia, boa noite para vocês. comandante a bordo, controle Miri. Destaque autorizado, atenta a exceção, chama para ingresso e decolagem, o direto em Serratão. Zero, ciente, decolagem no zero, não há modificação no perfil de subida, mantém a mesma. Táxi autorizado, cruzamento autorizado, pista 735, táxi Silvia Mike, reporte para ingressar via Lima, o direto em Serratão. Direto Serratango, autorizado ingresso pátio 1, com Antônio todo o terminal de passageiros, sempre à esquerda, após Índia, no ponto de espera, nessa ainda reporte para ingresso de decolagem pista no zero. E manter a Juliette certa, tá precisando dela. Confirmando, manter o ponto de espera, tá? Rafael, o meu direto de Serratango. Aliás, decolar pistão zero autorizado, 110 graus, 629. Barro meu, Alfa Lima Yankee. Chame pro táxi. Oi, Salvador, boa noite. Tá 3662. Estabilizado, Max Ray. Gente, 3662, continua a aproximação. Aguarde pista livre. Tráfego iniciando a decolagem pista zero. Gente, 3662. Táxi autorizado, chama ingresso pista no 7, o Papá, Tango, Lima, Serra, Juliette. Lima, táxi sem Mike, enquanto é fechado, é um bom tempo. Então, chame para ingressar, ok? São José com 3h30. Temos um Learjet taxiando aí a partir do hangar da IBTA, deve passar aí à frente do hangar da Aristar ou pátio 5. Siga o tráfego, chama para ingresso, pista no 7. Já 3662, cheque o trem, pista no 0, pouso autorizado. 1-0 graus, 629-1016, pouso autorizado. Passado checado, pouso autorizado na 096 até 3662. Papa Romeo, direto de Serratango, decolado 5-3, controle 1-9-8. 9-8, boa noite, senhor. Papa Tango Lima, Bravo Lima. À esquerda, via pista, reporte olhando em ponto cabeça no 7. Papa Tango Lima, Serra Juliette. Ribeirão, 4:30:05. 4:07. Táxi autorizado, chama embora ingresso, pista 7, Lima, Bravo Lima. 3662, sola 56 direita, via Fox, trote 1219, correção 1211. 1211, tá 3662. Está na cabeceira, alinhado e pronto. Ok. Pista 17, decolagem autorizada, 90 graus, 49 Lima, Serra Juliette. Quem aportou pronto? Te mantém o ponto de esperar, Alfa Limeira. Serra Juliette, pista no 7, decolagem autorizada 100 graus, 49. Fala, o meu Mike é Juliette, chama pro táxi. Gente, só decolagem até os 20, ok? Táxi, Vitor Paparossi. Alfa Lima Yankee, esquerda via pista, apoiado e ponta. Você é a Juliette, declara 00, controle 119, décima 8, lugar. 198, boa. frente. Salvador, confirme. Sete pista, 17. Declaro autorizado 100 graus, 4 nós. Papá, Romeu, Alfa de Manhã. Gente, táxi autorizado até interseção, chame para ingresso. Papá, Romeu, Vitor, Papa Rosca. Papá, Tango Lima, Bravo Lima, esquerda, via pista, é Porto Leandro, ponto cabeceira, 1, 7. Papá, o meu Alfa Lima Yankee decolado ao 04, chama o controle 1-9-8, boa viagem. 19-8, obrigado. Papá, papá, papá, Oscar Delta, Lima Nacional, chame táxi. Túlia 03, Torres. Túlio 03, é a Torre. Pá, Tango Lima, Bravo Lima. Caso receba aí informação de tráfego, temos um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal mantendo 500 pés da vertical do farol de Itapuã, afastado em torno de 3 milhas aí após o eixo da decolagem pista no 7. Vento 1, 00 graus, 612 de nós. Decolagem atualizada. Papá, Tango Lima, Bravo Lima. Paparosca está pronta? A esquerda via pista, pode chegar de pronto. Papá, Tango Lima, Bravo Lima, decolado aos 06, controle 1-9-8, já. Controle 198, boa. 1-7, decolagem autorizada, 100 graus, 4 nós. Oscar. Papa Leão Vitor, Papa Oscar, decolado aos 1-0, chame controle 1-9-8, boa viagem. 19-8, obrigado, Oscar. Correio 2043 agora.